a minha cruz. Eu apanhei e me ferrei, e o homem me mostrou a luz, Senhor Jesus. Pode não dar, você pode até morrer. Se a mensagem não for dita, alguém vai perceber. Muito bem, escolha certa ou errada, o que quer pra você. Se muitos morrem na sua frente, e agora o que fazer? Dividido entre todos, entre somando e sei. Muito de lá correr pra cá, muito de cá correr pra lá. Sem caminhos certos, para aí ou pra ficar. Realidade é triste, irmão. Não dorme no barulho, vê de pau é então. Se vira as costas para eles, leva tiro de oitão. Cinco furos descascado, enferrujado. Não importa a qualidade, o que importa é o estrago. Lembranças foi o que veio na minha mente. Em uma noite de forte luar, na quadra tal, alguém tentou me derrubar. Alguém tentou me matar. Oito disparos foi dado, somente um me acertou no peito esquerdo, véi. Mas Jesus Cristo me salvou, porque meu Deus é forte. Porque comigo andar só, portanto vai demorar. Para eu ver a morte, não vai ser qualquer comédia que vai me derrubar, portanto vou me armar. Com minha Bíblia eu vou estar. O Senhor prepare a sorte, tente encontrar. Um APT na cintura, um oitão na mão. Vai ser trás do seu futuro, dentro de um caixão. Você vai ver seu sangue percorrer. Fique certo que isso vai acontecer. Mas vou te perdoar. Pode ser em qualquer lugar, não me tire como comédia. Supermédia pode ser você, dos seus pecados pode se arrepender. Na minha mão pode cair, realidade é assim. Malandragem não tá com nada, afinal traz que ruim. É na medida, é na medida. É na medida do possível. Se coçar, se se coçar. Se se coçar, não te atirar. Se tá no pente, tá no pente. Se tá no pente, não no pente. Se tá na agulha, está na agulha. Se tá na agulha, aí é fuga. É na medida, é na medida. É na medida do possível. Se se coçar, se se coçar. Se se coçar, não te atirar. Se tá no pente, está no pente. Se tá no pente, não no pente. Se tá na agulha, está na agulha. Se tá na agulha, aí é fuga. Samambaia em qualquer lugar. Ceilândia, Recanto e Paranoá. Ideia de bandido é matar pra não morrer. A lei deles é assim, sempre vai prevalecer. Realmente esta é a periferia. Aqui não encontramos somente alegrias. Há alegrias que pra muitos encontram no oitão. E com ele acabam as guerras e derrubam o chefão. Pra conseguir uma arma que vale de tudo, rouba, matar, não importa o futuro. 24 horas no ar, crianças que não conhecem o estatuto mais. Tentam prevalecer no reino da malandragem, tentam sobreviver. Isso é maior que seu irmão, mas não vê essa tentação. É o horror do seu vacilo que vai direto pro chão. Drogados que também pensam em matar. Até a casa do vizinho tentam roubar. A partir de agora é tudo na medida do possível. Morou? É na medida, é na medida. É na medida do possível. Se se coçar, se se coçar. Se se coçar, não te atirar. Se tá no pente, tá no pente. Se tá no pente, não invente. Se tá na agulha, está na agulha. Se tá na agulha, aí é fuga. É na medida, é na medida. É na medida do possível. Se se coçar, se se coçar. Se se coçar, não te atirar. Se tá no pente, está no pente. Se tá no pente, não invente. Se tá na agulha, está na agulha. Se tá na agulha, aí é fuga. Olha, tu viste que predomina este lugar. Mas tente voltar ao início, se não pode te matar. A overdose pode parar o seu coração. No seu enterro só risadas, ao lado do seu caixão. Se ligue, acorde para sobreviver. A mensagem que cantei, tente entender. Que seus sonhos sejam iguais aos meus. E pedir pra realidade que nos aproxime mais e mais de Deus. Pois a todo instante vamos ficando mais distante. Façamos da canção um ato constante, nos levando em frente. Caminho certo para termos certeza que Deus está por perto. Vamos deixar as diferenças de lado, lembrando que é preciso amar para ser amado. Eu sou apenas o seu próximo, tente entender, sou semelhante a você. Não precisa se esconder, pois dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Voz de expressão, piolho black. Quem escuta nunca esquece, tá no pente, tá na agulha. Respeite a quem merece, eu ando sempre com Jesus. Só ele me conduz, por mim ele morreu. Pendurado numa cruz pra me dar uma nova vida. Agora estou aqui e pode crer que é na medida. É